onda. Se viene la onda, la onda se viene, vuelve la onda. Se viene la onda de la Coca-Cola, vuelve la onda. Chegou a onda de vestir mais relaxado, a onda de escolher um namorado, a onda do sol e do mar. Mudou, mas chega sempre essa mesma onda, a onda de beber uma Coca-Cola, a onda de se refrescar. Coca-Cola, bandeira.